O nosso primeiro convidado é o Dr. Gelson Luiz Roberto, gaúcho, e ele vai abordar o tema religiosidade e transformação na contemporaneidade. E a mesa está me informando que ele tem 30 minutos para a sua exposição. Viu, Gelson, por favor. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a AME Brasil, a AME Alagoas, pelo convite. E nessa cidade encantadora, nesse povo maravilhoso, e nesse encontro de afetividade, de arte, de conhecimento e beleza. Então, quero trazer algumas reflexões para vocês em torno de uma questão importante para todos nós, que é a questão da religiosidade e a nossa vida atual, que a gente chama de pós-modernidade. Jung diz que a nossa meta, a meta do indivíduo, é a individuação. O desejo humano mais profundo é a realização do que somos originariamente, nosso self. E Joana de Ângeles vai dizer que o self é o espírito. Então a meta da individuação é que o ego tome consciência que não é apenas essa identidade transitória, mas sim uma realidade espiritual. E possa viver de maneira plena, num diálogo criativo, num diálogo rico com a sua natureza essencial, que é a sua condição de espírito. E a religiosidade, a religião, a espiritualidade é um caminho, é um dos caminhos para esse processo de auxiliar a nossa individuação. Então, numa carta que um pastor protestante ele enviou para Jung, ele perguntava para Jung sobre aquele momento atual da modernidade e o que, nesse momento a humanidade estava passando e sua relação com as questões do conflito da alma humana. E num determinado momento da carta, Jung responde: quando diz que os reformadores cavaram muito, que são os protestantes, devo acrescentar que a ciência moderna escavou mais ainda. E tanto que na psique das pessoas cultas de hoje só existe um grande buraco negro. Este fato obrigou-me a construir uma psicologia que descobrisse novamente acesso à experiência de cunho espiritual. Então Jung está fazendo uma crítica a uma religiosidade protestante de cunho mais intelectual, mais racional, que não trabalha o afeto e a relação com as imagens, e uma crítica à ciência também, que viu apenas um ângulo da realidade do espírito, ou seja, a nossa parte intelectiva, e deixou de lado o aspecto sensível da nossa natureza. E ele então comenta que isso resultou num grande buraco negro. Que seria então esse buraco negro que, segundo ele, resulta nos dias de hoje, na nossa vida contemporânea? E por que que ele coloca que então ele teve necessidade de trazer novamente, através da sua psicologia, um acesso à experiência de cunho espiritual? Para responder isso, nós vamos então fazer um resumo do que seja o momento atual que a gente vive. Então, nós chegamos numa sociedade pós-industrial ou pós-moderna, ou a crise da modernidade, que se caracteriza por vários elementos de cunho psicológico, social, econômico e etc. Uma é a perda da noção do limite. A outra é o hiperreal. O hiperreal quer dizer que a imagem é mais valorosa, mais importante do que a realidade. Nós vivemos uma sociedade de espetáculo, onde o importante não é ser, mas parecer. Nós também vivemos uma época de hedonismo, do culto ao prazer do corpo, ao culto exagerado à nossa corporeidade. Um neo-individualismo, as pessoas estão cada vez mais individualistas, mais centradas em si mesmas, entre outras coisas, né? E assim, tudo isso resulta num processo de perda de referenciais. As referências que antes marcavam nossa vida, como a noção de justiça, de belo, de, na política, outro era comunista, outro era da direita, e assim por diante, moviam as relações humanas. E a partir da pós-modernidade, essas referências começam a perder o sentido. Tanto que Bauman, o sociólogo polonês, diz que a única coisa hoje, na nossa realidade atual, ainda se mantém como uma referência para o indivíduo é a família. Então ele diz que a família, segundo ele, é a tentativa de saída do resgate da família para tomar de novo uma sociedade cooperativa e que reencontre uma saída para as crises e confusões que enfrentamos. E ele vai dizer, o Bauman, que toda essa perda de referência vai ser escoada basicamente no consumo. Então nós temos uma sociedade individualista, que vive de espetáculo, da imagem, que a única sensação de prazer e a de alegria vai se dar cada vez mais no consumo, sabe, de consumista, né? Então tudo isso vai ter efeitos na nossa vida psicológica, consciente ou inconscientemente. Ou seja, essas realidades emocionais, essas realidades sociais, essas verdades que a gente está assimilando historicamente, vão se refletir no nosso jeito de ser, de se movimentar e de responder emocionalmente à vida. Então, dos efeitos e sintomas que hoje a gente vai ter é uma fragmentação da realidade, uma perda dos referenciais do indivíduo, uma dessubstancialização do sujeito, e tudo isso vai gerar um grande vazio. Então, é o que a gente chama hoje das doenças do vazio, que engloba a depressão, as doenças de desordens alimentares, como anorexia, bulimia, os transtornos borderline, o processo de automutilação, que cada vez é maior. A gente vê isso muito adolescente. É adolescente que tem a necessidade de se mutilar, de infringir dor e ver seu sangue para se sentir vivo. Né? Então, essas são as doenças do vazio. Né? Os transtornos também narcísicos, uma sensação, uma ânsia de buscar sensações, impressões físicas para se sentir conectado com a vida. Então a gente vê muito, cada vez mais o jovem buscando festas de 2, 3 dias, movida a álcool, a drogas, e ao mesmo tempo se sente depois esvaziados e descontentes. E tudo essa perda de limite, de fragmentação do indivíduo, vai também dar um descompasso emocional, a ponto de a gente não conseguir discriminar mais emocionalmente a realidade. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê um adolescente que brigou com a namorada ou que se sente isolado, pegar uma arma e sair matando uma série de colegas ou assassinando uma série de crianças numa escola, como é comum, infelizmente, nos Estados Unidos. Então, tudo isso está refletindo o nosso modo de ver. Quando a gente fala do hiperreal, a gente fala também que essa imagem que a gente tem, esse culto à imagem, esse fascínio à imagem, vai provocar 2 sintomas. Um é o próprio fascínio. A imagem fascina porque ela é mais colorida, ela é mais tentadora, ela é mais provocativa do que a realidade. Mas quando a gente vai para a realidade, ela não corresponde a tudo aquilo que a imagem nos vende. Então, por exemplo, quando eu vou e assisto uma propaganda de Coca-Cola, Prazer de Viver, são seres bonitos, gente maravilhosa, dando cambalhota, sorrindo, tudo é lindo. E quando eu entro num bar e peço uma Coca-Cola, eu estou impregnado por aquela imagem no inconsciente. Mas quando eu bebo minha Coca-Cola, eu não me transformo no homem de 1,80m, 2m, lindo, colorido, cheio de vida. Eu continuo sendo eu, né, na minha condição, né, existencial. Então isso dá um misto de fascínio pela imagem, mas desse vazio. Então a gente vive uma tensão interna entre o fascínio e o vazio. E o resultado disso é cada vez mais vazio, né? Então, e a gente entra também com Nietzsche, que é o filósofo que marcou a entrada da modernidade e assimilou na sua própria realidade essa crise moderna, antecipou para nós essa crise, propondo a morte da história e a morte de Deus, né? Então, existe uma frase da universidade que diz assim: Deus está morto, Marx também, e eu não estou me sentindo muito bem. Então, essa frase, ela sintetiza a nossa realidade. Matamos Deus, matamos as referências históricas, e o que sobra é a nossa crise interna, sem referência nenhuma para dar sentido à nossa vida. E aí, esse seria então o nosso grande buraco negro, esse vazio existencial que medeia a nossa realidade. E Hillman, um psicólogo que faleceu, desencarnou ano passado, diz o seguinte: lembramos o preto mais preto que o preto na alquimia, onde Hillman aponta para aquela condição da sedução do preto, o qual dissolve o significado e a esperança de significado. O que tememos é a magia negra, o impulso mágico da atração pelo preto, o desejo da alma por descer na escuridão. Tememos o que mais desejamos e desejamos o que mais tememos. Hillman faz referência na alquimia ao processo da Negredo, do processo da matéria que inicia a obra alquímica, aonde ela é negra. Mas o alquimista dizia que tinha que ter muito cuidado com o preto mais preto que o preto, que seria a fascinação do preto. Um momento que a gente se encanta com o preto e acha que está enxergando tudo, que são as ideias, por exemplo, fundamentalistas, que se dizem ter a verdade, mas estão na escuridão. Então, o Hillman fala que o preto fascina. E estar no negro maior é pensar que está na luz, mas estar na própria e na total inconsciência da realidade das coisas. Então, esse é o medo que a gente vive em uma sociedade onde não tem vazio, onde existe o vazio, começam essas ideias fundamentalistas, começa a ideia de neonazismo, começa a agressividade, começa a violência, que é o fascínio do preto. Então, isso é o resultado de um novo sintoma social que a gente vive. Então, nós temos que resgatar, hoje em dia, uma nova proposta de vida e uma nova proposta de religiosidade. Porque se Jung diz que é necessário uma religiosidade, ela tem que se adequar também aos nossos tempos atuais. E junto com a multiplicidade e a divisão interior, ele diz que se contrapõe uma unidade integradora, cujo poder é tão grande quanto os instintos. Então, esse poder integrador é do self, é da experiência do self, do nós sermos os seres essencialmente espirituais e inteiros, e da experiência de Deus em nós. Contrapondo, então, a ideia do diabolos, né, existe os símbolos. Diabolos, do latim, quer dizer divisão, ser dividido. Então, diabólico é quando a gente divide. Então, uma pessoa neurótica é uma pessoa dividida, cindida, não integrada em si mesmo. Ou seja, uma pessoa diabólica, que ela não consegue estabelecer uma relação de diálogo consigo mesmo e vive dividida. E o símbolo quer dizer reunir. O símbolo vem etimológico da palavra reunir, porque ela era um anel que foi partido, e reintegrar esse ciclo quer dizer simbolizar. Então, a experiência simbólica, a experiência de buscar na vivência da vida um sentido que nos reintegre a nós mesmos e nossa relação com Deus, que contrapõe a nossa natureza dividida, diabólica. E aí, o Jung vai dizer que fatos evidenciam a existência de uma função religiosa inconsciente. A psique é naturalmente religiosa. E Jung vai colocar isso dizendo que há dentro de nós um centro regulador, uma consciência superior que está sempre gerando novas possibilidades de sentido e de realização humana. Um processo criativo, então o inconsciente junguiano não é um inconsciente apenas pulsional, de instintos, de desejos, mas sim um inconsciente sábio. Nós temos a sabedoria dentro de nós, através dessa consciência maior, que nos impele sempre a superar a nós mesmos, conquistar as possibilidades da vida e da nossa própria realidade interior. E aí ele vai dizer que de todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, isto é, que encontravam, que contavam mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse da atitude religiosa. Nenhuma se curou realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria. O problema da cura é um problema religioso. Isso no volume 11, no parágrafo 129. Então, a gente vê que o próprio Jung, ele reconhecia a importância da religiosidade da vida humana, em especial do homem moderno. E ele diz mais adiante, o problema psicológico de hoje é um problema espiritual, um problema religioso. O homem de hoje está faminto e sedento de uma relação segura com as forças psíquicas dentro de si mesmo. Uma realidade autêntica é o melhor remédio para todos os sofrimentos psíquicos. Então, essa é a grande proposta do Jung, uma religiosidade autêntica. A questão é a gente entender o que seja realmente uma religiosidade autêntica, né? Então, ele dizia que a fé, a esperança e o conhecimento, fruto do esforço e inspirações humanas, não podem ser ensinadas, nem aprendidas, nem dadas ou retiradas. São graças que estão ligadas a uma condição que se pode ser dada pela experiência viva. Essa não pode ser fabricada. O que se pode tentar é um caminho de aproximação rumo a ela que exige o esforço incondicional de toda a personalidade. Então, o Jung só acreditava numa religiosidade que era realmente vivida. A religiosidade para Jung é um compromisso, é uma relação realmente conectada com a vida como um todo. Existem dois termos para a religiosidade. Um termo mais conhecido, que é religare, que é essa conexão, essa religação com o divino, que é o conceito mais conhecido, e um outro conceito que é religere, que é traduzido como uma atitude cuidadosa para com a vida. Então, a religiosidade não é apenas uma questão de fé e contemplação, aonde cultivo o meu Deus, oro por ele, mas me esquivo da vida. A religiosidade dos tempos atuais é um religere, uma atitude cuidadosa para com a vida. Não há como a gente ser religioso se a gente não se ocupar conscientemente com o nosso planeta, com o nosso próximo, com a vida como um todo, com os animais, com a sociedade, porque só assim a gente está realmente respeitando e vivendo a nossa relação inteira com Deus. Então, a gente vê que a religiosidade hoje em dia foi assimilada por essa sociedade de espetáculo e de esvaziamento. Hoje tem religiões que propõem um discurso fantasioso, cheio de dramaticidade emocional, mas sem consistência espiritual, ou indivíduos que buscam a religião para seu consumo próprio. Então a religião se tornou um consumismo também, entrou no rol do consumismo. As pessoas vão lá para pedir carro, para pedir casa, para pedir um grande amor, para usar os espíritos, Deus à vontade, né, dando uma migalha para receber os seus interesses egoístas. E então, o que a gente propõe é que não tem como a gente viver religiosidade sem cumprir o compromisso de transformação. Uma transformação que seja não só conosco, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que lhe faz para transformar suas más inclinações, mas um compromisso que essa transformação seja também uma atitude consciente em cada momento da nossa existência. Desse conceito que religiosidade é uma atitude cuidadosa para com a vida. E Joana de Ângeles, então, comentando a respeito dessa nova atitude, diz: já não se torna, então, importante a religião formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. No homem, no animal, no vegetal, em a natureza, nas formas viventes ou não, através de um interrelacionamento integrador que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão, do medo. As suas aspirações não se fazem atormentadoras, não mais surge a solidão como abandono e desamor. E dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conceito paulino que ele não mais vivia, mas o Cristo nele vivia. Então, aí a gente entende quando Jung diz que a religiosidade é autêntica, é o melhor remédio para todos os males. Como afirma Joana de Ângeles, quando essa vivência de Deus é uma vivência plena, sentida, verdadeira, que transcende as minhas condições egóicas e se estende para a vida como um todo, onde cada pessoa, cada irmão, cada natureza é uma presença do divino, a gente recupera o sagrado na vida. A gente sai desse mundo profano e tudo se torna sagrado. Presença do encantamento divino que nos impregna de alegria, de felicidade e realização. Só que essa questão não é uma questão tão fácil de conquistar. Porque a questão da religiosidade, como diz o próprio Jung, numa das suas cartas, não é apenas uma questão de convicção intelectual, mas sim uma questão de experiência interior, de sentimento, de fé, de entrega, de realmente viver Deus. Quando o repórter da BBC perguntou para Jung se ele acreditava em Deus, ele diz: não, eu sei Deus. Ou seja, ele tinha consciência da sua experiência de Deus. Então não precisa acreditar, porque acreditar é botar isso longe, eu preciso acreditar em algo. Não, eu sei Deus, porque eu vivo Deus em mim. Então, a experiência religiosa é única, íntima e transformadora. A percepção da natureza psicológica da experiência religiosa é extremamente valiosa para o homem da atualidade. Sua espiritualidade adquire novas formas, ganha novos símbolos, mas é a essência a mesma em todos os tempos. A experiência profunda do arquétipo do self e seus símbolos. A espiritualidade deve então servir como campo interativo com o self. Campo interativo que é inerentemente transformador. Então aí, de novo, a gente encontra essa proposta que a religiosidade é um campo interativo, ou seja, não é só uma questão de consumo interno. É eu poder realmente perguntar o que Deus quer de mim. Não só o que eu quero de Deus, não só porque eu preciso de Deus, não só o que Deus faz para a minha vida, mas eu como um instrumento também do seu amor, gerando a sua mensagem em qualquer momento, em qualquer situação da minha vida. E aí, como a Joana já cita, temos o encontro do Paulo com a grande personalidade, que é Jesus, como um exemplo extraordinário pela força de tensão que ele pode citar. De um lado, tínhamos uma resistência violenta, como Saulo, o grande legislador, juiz, através de sintoma que é intenso ódio que sente pelos cristãos, e de outro lado, o seu desencadeamento que exige uma atitude intolerável para o seu ego. Então, Paulo está aí vivendo a sua sombra. Quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, ele tem não só um encontro com Jesus, mas o encontro com a sua onipotência psicológica, né? Com a sua consciência, o seu ódio, porque todo encontro com a luz, todo encontro religioso, passa necessariamente por encontro com a nossa sombra. E por isso que Paulo fica cego. A cegueira da estátua de Damasco simboliza o confronto com a sua cegueira espiritual. Mesmo ele sendo um doutor da lei, ele estava cego diante da sua realidade psicológica e espiritual. E aí, então, ele foi confrontado com a luz do divino amigo e com a sua sombra onipotente, a sua cegueira espiritual. Mas ele se entrega verdadeiramente e se transforma escravo do Cristo. Como ele coloca, prisioneiro do Cristo, ou cativo, ou pego com Cristo. E diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E aí, né, o nosso irmão Emmanuel vai dizer desse processo profundo e difícil de Paulo para transformar sua religiosidade num processo verdadeiramente transformador. E diz Emmanuel, os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal, é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constitui um acontecimento vivo e morredouro, mas para que pudesse compreender toda a extensão de seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargurosas. Viram Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes, sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos ásperos de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida. Tudo isso representa auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil, para o descobrimento de si mesmo, a fim de agilizar as necessidades mais prementes. Então, esse processo transformador em nós, e esse compromisso transformador com a religiosidade, implica a gente assumir a nossa história por inteiro. Como diz o Jung, parafraseando uma frase de Nietzsche, Nietzsche diz o seguinte: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. E Jung vai dizer: não importa onde for, a gente vai carregar a nós mesmos. Então a gente não tem como fugir de nós mesmos, gente. Então o compromisso da religiosidade é um compromisso de um trabalho que é assumir a nossa realidade interna e não fugir da vida. E fazer como Paulo, pegar cada momento, cada fato, cada realidade como uma oportunidade, uma experiência transformadora. E isso exige entrega, exige realmente um processo de confiança plena em nós, na vida e em Deus. Eu vou passar rapidinho aqui, a gente já está acabando. Então, é só dizer que Jung propõe na prática três formas de a gente poder trabalhar essa relação com Deus. Um é no eixo ego-self, do ego compreender que ele, na sua essência, é espírito, e começar a ouvir a voz do self. A gente deixar o ego um pouquinho de lado, descentralizar as nossas percepções egóicas, as nossas vontades e desejos egóicos, e começar a ouvir a voz interior da nossa consciência, das leis naturais que já estão dentro da gente. A gente tem uma consciência moral e poder reconhecer e refletir a nossa vida através dessa outra consciência que não é do ego, mas que é do self. E também entender, a partir disso, as mensagens que o ego nos coloca. Em segundo passo, perceber que a experiência religiosa é o nosso mito do significado. Gerar sentido, encontrar sentido na nossa vida. E em terceiro, ver que tudo é um todo integrado, conectado, e que a vida nos fala simbolicamente a cada momento. Ou seja, que qualquer situação que nos acontece, como a experiência de Paulo em Damasco, e o que ele vive não é por acaso. Existe uma mensagem de Deus para nós. Isso é de sincronicidade. Eventos que se organizam externamente, mas que refletem realidades internas, que nos trazem alguma coisa espiritual ou uma nova consciência maior. E para encerrar, só queria então finalizar com essa poesia que recebi de Chico Xavier, que diz: Deus é meu pai, a natureza é minha mãe. O universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Chico falou que foi um espírito de alta envergadura que apenas colocou o nome de O Espírito. Ficamos então com essa mensagem do nosso querido Chico, e que possamos fazer nossa vida realmente um campo rico e profundo de transformação. Obrigado. É a Rádio Nova Fraternidade na transmissão ao vivo, na cobertura ao vivo do MENINESP 2013. www.webradionovafraternidade.com.br. Direto